Então, olha só, deixa eu explicar para o Merigo como isso vai funcionar. Aliás, vamos começar o programa, eu vou explicar para o Merigo isso no ar. Tá bom. Só que tem uma parada, Merigo, eu não sei começar o programa, eu não tenho um olá, eu sou o Carlos Merigo. Criar, como você fala, Pois é, e aí, beleza? É isso. mas é muito triste eu começar o programa, e aí, beleza? Não, É ok no Braincast. começa Aqui eu com tenho que ter animação. um olá, eu Não, começa sou... com animação, né? Assim, tipo, sei lá. Então, E mas eu aí, posso... beleza? Pois é, mas é que todo mundo já usou, cara, eu não tenho novo. Tipo, você fala olá... O Beto do MRG fala, estamos começando. Eu não tenho mais quem. Eu tenho que. Vai ser muito difícil, cara. Eu cheguei muito tarde nisso. O aí, beleza, é sua marca registrada, Gustavo. Então, Eu acho também, eu não acho. pode se desfazer dela. Então, eu vou fazer Eu o acho que tem que seguinte. começar. E aí, beleza? Aqui é o Guga Mafra e aí vai. Não, é muito triste, cara. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar você começar. Eu? É? Tá bom. Você falou, olá, eu sou o Carlos Merigo e você está ouvindo o GugaCast. Tá bom. Que nome original E e aí você fala, criativo. Você então, está de e aí, parabéns. não é incrível? E aí você fala Incrível. assim, eu estou aqui com o Guga, e aí eu falei, aí, beleza, pode ser? Tá bom. Então vai lá. Eu sou o Carlos Merigo e esse é o GugaCast. Estou aqui com o Guga Mafra. E aí, beleza? E o cara que criou o Guga Mafra, tirou das fraldas. Rafael Mafra. E aí, pessoal? Na verdade, o Rafael ele é mais novo do que eu. Ah, é? É. Eu copio ele, mas ele é mais novo do que eu. Entendi, tá bom. Mérito maior ainda, né? Maior, muito maior. Então, eu vou explicar pro Merigo como vai funcionar esse programa. Que ele nunca viu, ele não ouviu o programa 1. Não, eu não É, falei a gente de gravou. viagem, não viu nada. É, eu esqueci. Comecei a mandar pra você depois, ficou legal. Mas eu não sei se eu vou publicar ele. Então, talvez ele seja só uma lenda que ninguém nunca vai ouvir. Tá bom. Porque eu falo coisas que vão ofender Ei. Muitas pessoas. Ah, você só falou porque o programa não ia pro ar, né? Não, eu falei e depois eu pensei, putz, talvez eu não devesse ter falado isso. É, na verdade, a gente ofende um monte de pessoas várias vezes na vida. Só que nesse a gente juntou tudo num programa só. É verdade. É porque a gente fala de um momento que eu me juntei a um grupo religioso. Nossa, e é você realmente não vai contar isso? É uma história real da minha vida. Então, eu contei, só que agora eu penso que não é publicável. Sei lá, talvez. Essa merecia, hein? Ou talvez eu publique, azar, vamos ver o que dá. Mas enfim, vou contar pra você como funciona o programa. É assim, a gente primeiro vai comentar as notícias. Tá. Porque a gente separou, eu separei na verdade uma notícia pra comentar, porque acho que é o suficiente. E aí depois a gente vai, o Rafael vai contar uma história dele. O programa é sobre histórias. Todo mundo tem uma história na vida que leva 40 minutos pra contar. Sim, tem. E aí você conta numa festa, e outra, isso é um material que você vai aprimorando, sabe? No você final, tem várias dessas. É, no final ela é tipo 75% verdade. E você mas... é pior, porque você começa a contar essa história de 40 minutos e não quer ser interrompido. Não, mas cara, você... No podcast você vai ter que testar isso. Você e o Maron é foda, cara. Por quê? Não, porque é muito, é o tempo inteiro, cara. A gente quer fazer comentários, é versão comentada. E você rouba minhas ideias, mas tudo bem, a gente não tá aqui pra discutir. Eu não tenho problema de ser interrompido, só que quando eu vou contando a mesma história várias vezes, eu começo a resumir. Aí no final, uma história fantástica de 40 minutos parece só uma história blé de 3 minutos. Tá, mas você vai ter que contar essa aqui em 40 minutos. Essa história aqui, eu gosto de contar ela porque é aquele tipo de coisa que acontece. Na hora você chora e quando você conta você ri. Então sempre é interessante. Aí é uma história de quando eu viajei durante o caos aéreo. Eu viajei para França e tudo que podia dar errado deu errado nessa viagem. E aí eu vou contar desde o começo tudo que começou a dar errado, como era evidente que tudo ia dar errado e como de fato isso aconteceu. Então é isso. A gente vai comentar as notícias agora, depois eu vou contar a história dele. E aí no final a gente faz uma brincadeira. No final a gente lê e-mails, mas como a gente não tem e-mails, a gente vai fazer uma brincadeira, beleza? Tá bom, tô confiando em você. A notícia que eu trouxe pra comentar é que, como vocês sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu estou pela primeira vez vendo um evento que acontece no Brasil de fora, que são as Olimpíadas. Vão começar amanhã, a gente tá gravando esse programa, 2 dias antes do começo das Olimpíadas. Sim. Aqui a impressão é de que tá tudo, vai tudo pro caralho, tá tudo acabado e vai dar merda. E aí? Aqui a impressão é de que as Olimpíadas estão acontecendo num país exótico. Entendi. Não é muito diferente do que quando as Olimpíadas foram na Grécia ou na Austrália e a gente assistiu do Brasil, entendeu? Entendi. Você tá no Brasil e assistindo notícias da Austrália ou da Grécia. E aí tem o repórter que vai lá e mostra um negócio engraçado, mostra o povo grego, que é muito engraçado, vai no restaurante grego, mostra os pontos turísticos, mostra aquele... as colunas gregas, sei lá. Como é que chama aquilo, Rafael? Colunas gregas. Isso. Enfim, do mesmo jeito que a gente vê aquelas coisas, é isso que eles veem o Brasil aqui, cara. Tem umas piadas, eles descobrem algumas coisas que acontecem no Brasil e fazem umas piadas. Então tem umas piadas com a Dilma, tem umas piadas com o Temer. Ninguém sacou ainda o lance House of Cards. Tem muita piada com o lance da Zika. E aí, tipo, fala assim, ah, nos 100 metros rasos os caras vão estar correndo por causa do mosquito. Umas coisas bem assim. O que me leva à seguinte conclusão. Vocês sabem o que está acontecendo hoje na Croácia? Não. Não faço ideia. Não. Vocês sabem qual é a moeda corrente na Croácia? Não. Vocês sabem quem é o Zagreb. Não é. Vocês sabem. Bom chute. Vocês sabem. Vocês sabem quem é o presidente. Se isso não for uma moeda, cria agora, né? Não, cara, Zagreb é uma cidade na Croácia. Ah, tá bom. Vocês sabem quem é o presidente da Croácia? É o Eduardo Costa, aquele brasileiro que jogou pela Croácia. Tem um brasileiro que jogou pela Croácia? Tem, que se chama Eduardo Costa. E o nome dele é Costa. Exato. E ele veio jogar no Flamengo e era horrível. E voltou pra lá. Puta, é verdade, ele veio jogar no Flamengo, é mesmo. Foi um baita bafafá na época, né? Foi. Bom, então, vocês estão, na verdade, provando o meu ponto. A única coisa que vocês sabem sobre a Croácia é alguma coisa bem exótica que tem a ver com o Brasil. Sim. E é isso, cara. O Brasil, pro resto do mundo, é uma grande Croácia. Entendi. A gente tem a sensação, como o Brasil é um país muito grande e é o campeão do mundo no futebol. O mundo inteiro tá ligado. E outra, o Brasil é um país muito importante na América Latina. E a gente é muito grande no futebol, de campeão. Ou foi um tempo. Sei lá, o Brasil tem um destaque no mundo. Tem o Michel Teló, não é? Isso. Tem o Ronaldo. A gente acha que todo mundo... Mas não, cara. Ninguém sabe de nada. É uma grande Croácia. É isso que a gente é. Durma com essa, né? É, ao mesmo tempo que é triste, porque é uma decepção, é um pouco legal, porque é sinal de que toda essa merda que tá acontecendo não tem essa repercussão toda que a gente acha que tem. Sim, não tá todo mundo falando, meu, fudeu, vai tudo pro caralho. Não, nem tá. Como se está aqui. Não, nem tá. O lance do mosquito é pior, até porque essa semana o mosquito chegou aqui na Flórida, aqui em Miami. É verdade. E aí rolou um pouco mais de piada sobre isso. Mas se fala. Teve muito... um negócio da Hope Solo hoje, vocês viram? Que foi da história da Hope Solo? A Hope Solo, ela tirou uma foto antes dos Jogos Olímpicos com um repelente ou com um inseticida, dizendo que estava se preparando para vir para o Brasil. E aí os Estados Unidos jogou no Mineirão e a torcida ficou gritando olê, olê, olá, zica, zica. É, eles, quando ela pegava a bola e chutava pra repor a bola pro jogo, a galera gritava zica, sabe assim, o estádio inteiro gritando zica. Aí os repórteres americanos entrevistaram ela, perguntaram o que ela tinha achado disso e tal. O brasileiro, ele gosta muito de acolher o gringo, né? Ele gosta muito disso, ter o gringo, mas ele se ofende muito fácil também, né? Ah, mas não foi brincadeira, né? Quer dizer, acho que a galera realmente se ofendeu, porque quando ela publicou essa foto no Twitter, todo mundo ficou metendo pau e não. Mas que também eu acho exagerado. Mas depois, na hora do jogo, assim, todo mundo levou. É a zoeira, né? É o Rui BR. É, eu acho que foi maneiro também. Ela zoou, o nego zoou ela, ok. A gente vai ver muito disso nessas Olimpíadas. Que se você pensar bem, acho que a gente podia mudar o slogan pra o melhor do Brasil é o Rui BR. É um bom slogan. Põe na bandeira, né? Que progresso. Rui, Rui BR. O Temer podia ter pegado esse, hein? Em vez de copiar a bandeira. Governo Federal. O melhor do Brasil é o Rui BR. Ele seria muito mais popular agora. Porra, se seria. Então agora que a gente sabe que no mundo nós somos croatas do sul. Vamos para a história do Rafael, você tá pronto aí? Tô pronto, vamos lá. Beleza, então. Essa história que eu vou contar, ela começou quando o Brasil teve uma coisa chamada caos aéreo, ou apagão aéreo. Ele começou mais ou menos em 2006, quando caiu um avião da Gol.

E a minha teoria é de que esse cara, ele é sempre louco. É. Então, exatamente. Eu fico muito surpreso de descobrir que esse cara, que meu pai é esse cara. E aí meu pai tava organizando, e pra dar uma legitimidade pra organização, nós não éramos os primeiros da fila, entendeu? A gente tava atrás esperando, e todos os atendimentos demoravam. Pra ninguém desconfiar, é isso? Ninguém achar... Isso. Porque se organizasse com a gente primeiro, talvez as pessoas não aceitassem que aquela fila era fila verdadeira. Então a gente ficou um pouco pra trás e começou a organizar a fila. E aí tinha um cara atrás de mim na fila, e ele bateu no meu ombro e falou assim: aquele cara lá que tá organizando a fila, ele é o Márcio? Aí eu falei: é o Márcio. Aí ele falou: ele é seu pai? Eu falei: é meu pai. Ele: nossa, eu adoro seu pai. Eu falei: você adora meu pai? Ele falou: eu adoro seu pai. Sabe por quê? Porque ele tá organizando a fila. Porque ele tá organizando. Ele falou: não, há uns anos atrás eu ia me casar e todo mundo tava dando maior força pra eu casar e tudo mais. Aí seu pai chegou e falou assim: essa mulher, essa sua noiva, ela é uma vagabunda. Você não tem que casar com ela porra nenhuma. Eu adoro seu pai. E eu falei: cara, ele falou isso. Aí eu já ia pedir desculpa, né, pelo meu pai. Tipo: oh, não liga não, é assim mesmo. Aí ele falou: pois é, e aí eu não casei. E ele era uma vagabunda mesmo. E aí eu casei com outra pessoa e tô casado até hoje. Aí ele mostrou assim, sabe, abriu os braços e tava a esposa do lado dele toda sorridente ouvindo aquela história. E eu falei: ah, que legal e tal, prazer e tudo mais. E que aí, sei lá, chegou a nossa vez na fila, a gente foi ser atendido. E aí depois eu comentei com ele, falei: Márcio, aquele cara lá, ele disse que você ajudou ele, assim, a não casar com uma pessoa. Quem que é aquele cara? Aí ele falou: eu não faço a menor ideia. Aí tá as chances, né? Ou seja, ele fala que as noivas das pessoas são vagabundas e esquece. Ele não só esqueceu do fato, como ele esqueceu do cara. Ele não bateu. O cara tava confundido, seu pai, achava que ele era uma pessoa. Não, ele falou depois nome, a gente... Ele falou o nome, gente... é o Márcio. Podia ser uma sorte. Mas conhecendo meu pai, a história era muito verossímil. E aí a gente ficou conversando com ele, tentando lembrar, e no fim das contas ele lembrou que ele era o filho de um amigo dele. Cara, teve uma vez que eu fui com meu pai devolver um carro que eu tinha alugado no aeroporto. Na verdade, eu fui pra Brasília uma vez, aluguei um carro, e o carro quebrou no meio de uma tempestade. E a gente tinha um evento pra fazer e tal, e no fim eu larguei o carro onde ele tava. Meu pai veio me encontrar pra me socorrer, ficou com o carro. Eu fui pro evento que eu tinha que ir, e meu pai entregou o carro pro cara do guincho. E aí, no dia seguinte, eu fui pro aeroporto e tive que dar o check-out lá no carro que eu tinha alugado. E aí eu cheguei lá, e eles meio que estavam tentando me enganar, assim, os caras da locadora. Eles estavam querendo que eu fizesse um BO pra dizer que fosse um acidente, pra que eles pudessem acionar o seguro, entendeu? Caraca. E isso ia ser uma fraude de seguro, e eu falei: ó, não vou fazer isso. Aí, cara, o meu pai, ele ficou muito puto, ele ficou irado, ele ficou... Como é que é aquele filme que você vê a cabeça da menina? O Divertidamente. Divertidamente, ele tem um boneco que solta fogo pra cabeça? Meu pai ficou daquele jeito. É, o Raivinha. Isso. Aí, ele começou a bater no balcão, assim, fazendo puto barulhão. Eu não vou devolver essa porra! Eu não vou fazer o B.O. porra nenhuma! Aí a menina do check-in da locadora, sabe aquele guichê de locadora assim no aeroporto, que é tipo uma ilha assim, é só um balcão, é um quiosque. Aí ela começou a chorar, cara. e ligou pro... Porque assim, tem o quiosque no aeroporto e tem uma loja que fica mais afastada. Aí ela ligou pra alguém da loja e falou, ficou chorando assim, ela não conseguia falar. Tem um cliente, meu Deus. Cara, eu fiquei muito assustado aqui. Coitada da mulher. É, mas ela tava tentando... Ela até não tinha culpa disso. Ela tava querendo que a gente fizesse uma fraude. E no fim a gente não preencheu nada e foi embora e nunca aconteceu nada. Pois é, muito bom. Aí a gente tava lá no aeroporto e as pessoas deixavam as malas no guichê, faziam check-in, e aí você ia perambular pelo aeroporto, entendeu? Não tinha o que fazer. Ou você podia ir para a área de embarque e ficar esperando descobrir se um avião ia sair de lá. Mas não saía avião nenhum. Tá, mas então, dava para fazer o check-in. Dava para fazer o check-in, eles pegavam sua mala. Só que nenhum voo tinha portão, nenhum voo. Porque não tinha nenhum voo saindo, então não tinha como saber em que portão que ia ser. E aí a gente ficou lá perambulando pelo aeroporto, e aí de repente eles anunciaram um voo qualquer, assim, tipo, atenção, passageiros com destino a São Paulo. E aí foi uma festa, cara, no aeroporto, uma festa, celebrando carnaval. carnaval fora de época, todo mundo felizão, porque um voo ia embarcar, porque isso significava que começou a funcionar o aeroporto. Acendeu a esperança na galera. Acendeu a esperança, a chama da esperança se acendeu, exatamente. Aí a gente falou, bom, opa, agora tem voo saindo, o nosso é um dos primeiros, vamos lá, vamos esperar. Aí a gente foi lá para a sala de embarque e ficou lá na sala de embarque comendo bolacha, a gente tinha levado um monte de comida porque achava... E as filas também nos cafés eram enormes, não tinha mais pão de queijo, que simboliza o caos total do aeroporto, né? O fim do pão de queijo. É que é a base da alimentação no aeroporto. Isso. Pão de queijo a R$12. R$12, coxinha R$14,50. E aí a gente ficou lá esperando e tudo mais, e aí o nosso voo atrasou, não sei, 4 horas. Sei lá. E a gente ficou lá esperando. Porque a gente tinha um voo pra ir pra Paris. Aí quando a gente embarcou... Peraí, rapidão. E o seu voo pra ir pra Paris era da Air France? Era da Air France. Então, sinal de que não tinha uma conexão da mesma companhia, né? Não tinha. Tá. Embora o bilhete tenha sido comprado só na Air France. Tá, tinha sido um cold share. E aí a gente embarcou e tal. E aí a gente ficou feliz de embarcar, ok. Feliz de entrar no avião. Mas a gente estava muito preocupado porque não ia dar tempo de fazer a conexão. A gente ia chegar no Rio depois do horário, ou faltando 15 minutos para a decolagem do voo Rio de Janeiro-Paris. Aí a gente começou a pressionar os tripulantes, ainda naquela fissura de ver pessoas de uniforme. A gente falava assim, não, liga lá, fala que a gente está chegando. E eles falavam, não, isso aí está tranquilo, eles vão aguardar, eles sabem a situação que está e tudo mais. A gente falava, ó, cuidado, os caras são franceses, vai que eles saem voando aí sem esperar a galera. E eles, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí a gente chegou, cara, no Rio de Janeiro, eu falei, ó, vocês cuidem aí do que tiver que cuidar, segura aqui minha bagagem de mão, porque eu vou correr até o check-in. Quem conhece lá o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro sabe que a distância do voo doméstico para o voo internacional é muito grande. É, uma caminhada de uns... Caminhando são uns 10, 15 minutos. Uns 10, 15 minutos. Então eu não tive dúvida. Eu larguei as coisas e saí correndo. Correndo, correndo, correndo, correndo. E tinham outras pessoas correndo também, junto comigo. Então virou uma corrida, né? E aí era uma questão de honra ganhar deles. Aí eu poupei um pouco de energia e tal. E no final dei um sprint, cheguei na frente de todo mundo. E empurrou um cara pro lado, assim, né? Empurrei um cara pro lado. Saiu jogando as coisas na frente deles, né? Passou aquela cena em câmera lenta do cara caindo pro lado, tropeçando nas malas. E eu segui em frente. Aí cheguei no balcão da Air France e falei, o voo pra Paris, e a mulher falou, ele acabou de decolar. C'est fini. Aí eu falei, cara, não é possível, não... ele tá antes do tempo e não sei o que. Ela falou, não, ele não decolou ainda, mas ele tá taxiando. A gente falou, mas a gente tá vindo um voo de Brasília e tudo mais. Ah, não tem jeito, o voo já tá taxiando, já era. Aí eu fiquei lá desolado, ou desolé, né, como dizem os franceses. E aí foram chegando as outras pessoas, as que vieram caminhando e tudo mais, as pessoas chegando lá, e aí a gente ia passando notícia, falando, ah, o avião tá taxiando, aí todo mundo, não acredito, não acredito, e aí começa a gritar no balcão, começa aquela coisa toda, né? E aí lá pelas tantas alguém falava assim, vocês têm que voltar, a irmã do François Mitterrand tava nesse voo com a gente. E aí essa notícia espalhou como pólvora, a irmã do François Mitterrand tava no voo, e aí quem que é a irmã do François Mitterrand, não sei o que, a gente procurando a irmã do François Mitterrand, e aí a gente ficou naquela, e agora, o que vai acontecer, aí de repente chegou uma atendente da Air France com uma cara, e ela falou assim, vocês vão embarcar, o voo voltou. Caramba, então a irmã do François Mitterrand realmente estava lá. Foi o que a gente acreditou, a gente falou, cara, a irmã do François Mitterrand salvou a gente. E vamos embarcar, e não sei o que, aquela festa, todo mundo felizão, aí começa procedimento. O bom é que você fica feliz de fazer um procedimento de gado, né? De quando passar em raio-x. Isso foi em 2007. O François Mitterrand morreu em 96. Pois é. A irmã dele, não. E daí, né? A irmã do cara tá lá, e daí? É, foda-se, né? Ele foi presidente da França até 95 e morreu em 96. E em 97, a irmã dele tava em Brasília. Isso. E foi pro Rio pegar um voo pra Paris. Causando. É. Aí voltou o voo, cara. Eu nunca tinha visto isso. Mas aí a gente ficou felizão e foi lá fazer os despachos e despachar a bagagem. E todo mundo despachou a bagagem super feliz. E aí foi pra sala de embarque imediatamente, passou pelo raio-x. Aquela alegria, passar pela Polícia Federal. Tudo que a gente odeia fazer e faz sempre de mau humor. A gente tava fazendo super feliz porque o voo tinha voltado. E aí a gente falou, ah, qual que é o portão? Vamos lá até o portão, estamos lá esperando. A gente vê o avião voltando mesmo. Uma cena incrível. o avião voltando, parando ali na portinha, ele para na portinha e a gente fica lá, felizão, esperando eles chamarem a gente para entrar. Aí a porta abre e o que que acontece? Os passageiros que estavam dentro começam a sair. Aí a gente falou, o que aconteceu? Aí os caras, não, é uma falha técnica, as pessoas saindo. E a gente perguntando e eles falando que era uma falha técnica. E aí todo mundo desembarcou. Em vez da gente embarcar, todo mundo desembarcou. E ficou todo mundo ali pela sala de embarque. Peraí, só uma coisa. Eu não sei ainda a resposta, mas eu acabei de ver aqui que o François Mitterrand tinha 4 irmãs. Antoniette, Marie-Joseph, Colette e Geneviève. Ah, cara, tão difícil, são nomes tão bons, é difícil de decidir qual que era, né? Mas... Eu acho que era Antoniette, só pode ser. Antoniette, tá. Mitterrand. Aí a gente ficou lá, aí de novo, né? Vamos atrás do pessoal da Air France, aí o pessoal da Air France some, não sei o que, aquela coisa toda. Aí de repente chega uma mulher da Air France e fala assim: ó, o voo não vai partir hoje. O voo tem uma peça que tá com defeito. E essa peça, ela só tem em Paris. Não vai voltar hoje. Ela vai levar 2 dias pra chegar. Aí, gritaria de novo, confusão, pandemônio, todo mundo louco. Fala assim, não, mas não tem sentido a gente esperar 2 dias uma peça chegar. Se tem um voo amanhã, a gente pega o voo de amanhã. Aí eles falaram, não. Porque se a gente botar todas as pessoas do voo de hoje no voo de amanhã, a gente vai ter que botar todas as pessoas do voo de amanhã no voo de depois de amanhã. Então a gente vai ter mais pessoas insatisfeitas. Então a gente prefere que vocês se fodam por 2 dias e não vamos acomodar ninguém. Meu Deus. E aí a gente ficou nessa de, ah, vai ter o voo amanhã, não vai ter o voo amanhã. O fato é que eles pegaram, deram um voucher pra todo mundo, falaram que ia passar um ônibus, ia levar a gente pro centro do Rio pra ficar num hotel 2 dias. E era isso. Era pegar ou largar. 2 dias. Porque a peça ia levar 2 dias pra chegar. Aí a gente foi pro Rio de Janeiro, só que no outro dia começou uma boataria de que algumas pessoas iam conseguir encaixar esse voo. A gente voltou pra lá. E eu tinha uma colega do trabalho que tava indo pra mesma reunião. Ela descobriu que uma tia dela ia voar nesse mesmo voo do domingo. Lembra que era sábado, né? Ela ia voar no voo do domingo. E aí ela foi na Air France perguntar se ela podia trocar com a tia, que a tia topava trocar. E eles disseram que não, mas ela trocou assim mesmo. Ela embarcou. Ela embarcou com o nome da tia? Ela embarcou com o nome da tia, com o passaporte dela. E foi. Caramba. E a tia dela ficou pra embarcar no outro dia, no voo excepcional. E aí foi péssimo, eu tive uma enxaqueca. O pessoal foi conhecer o Rio de Janeiro, a gente tava ali perto da Igreja da Candelária, o pessoal foi passear, super bonito. Eu fiquei com uma enxaqueca no hotel. E era um hotel bom? É. Era um hotel bom, eu não lembro o nome do hotel, mas era um hotel bom. E aí a gente ficou lá 2 dias, assim, já esculhamba, né? Porque você tá com aquelas malas prontas pra chegar no outro dia, você tem que abrir a mala, tirar a roupa e tudo mais, aquela confusão. E aí a gente ficava indo no aeroporto, sabe? Pra ter uma esperança de embarcar, de acontecer alguma coisa, e nada acontecia. Então a gente nem aproveitava os dias no Rio de Janeiro e nem conseguia embarcar. E eu tive uma enxaqueca de horas que eu fiquei no quarto fechado. Beleza. Aí a gente esperou a peça chegar. Teve um voo específico pra gente, era um voo extraordinário, assim, não era um voo nos horários normais. A gente foi, embarcou, viajou pra Paris, e aí a gente chegou lá e, enfim, passou a semana em Paris, eu trabalhando, um dos dias eu não trabalhava, a gente conseguiu fazer algumas coisas. Mas, assim, como tudo começou errado nessa viagem, todas as coisas continuaram dando errado. Não tinha como consertar, sabe? Tava zicado, assim, não tinha o que fazer. Então, o que que aconteceu? Aconteceram tantas coisas bizarras e erradas nessa viagem que a gente fez um top 5 de coisas ruins da viagem. Número 5. Procurar hotel de madrugada. A gente chegou em Paris e o nosso hotel já tinha cagado pra gente. Vocês mandaram um e-mail pra avisar o hotel? A gente tentou ligar, não tinha e-mail no celular. A gente tentou ligar e meio que avisou. Mas mesmo assim a gente chegou muito fora do horário que a gente tinha prometido chegar, que era próximo ao meio-dia, a gente chegou de madrugada. A gente tinha reserva, e aí o cara olhou pra nossa cara e falou assim, olha, aluguei o carro pra outra pessoa porque vocês não apareceram. A gente falou, pô, mas a gente tinha uma reserva, né, a gente tem o direito de entrar aí, dormir, a gente tá cansado, são 3 horas da manhã, a gente passou por altas coisas ruins. Ele falou, não, olha, vocês podem dormir num hotel que tem aqui do lado, eu, se tiver vaga eu falo com eles, vocês dormem lá e amanhã vocês vêm pra cá. Aí a gente saiu andando na madrugada, puxando mala de rodinha, sabe? Na rua, no asfalto. Nossa, eu acho muito, muita derrota ficar puxando mala no meio da rua, porque isso quer dizer que você se fudeu. Algo deu errado, né? Não, não isso, pode ser. Exatamente. Certo. Algo deu errado. Toda vez que eu viajo, eu sempre me preocupo em saber, por exemplo, se eu vou sair, se vai ter uma estação perto pra eu pegar um trem, um metrô e tá quase na porta de um hotel, ou então pegar táxi o mais rápido possível pra não ter que ficar puxando mala no meio da rua. Exatamente. Como eu fiz esse ano lá no STSW, que tava tendo... Não sei se você lembra, Guga. Eu lembro. Como é o nome da... O Michelle Obama tava lá. Tava um baita de um trânsito. O táxi não conseguia chegar lá no centro de convenções. Aí ele me largou ali no meio. Você ficou no aeroporto primeiro, né? Uhum. Aí eu voltei com o Uber pra descer no centro de convenções. Aí o cara não conseguia entrar de jeito nenhum ali, porque tava um baita de um trânsito, tudo fechado. Polícia, FBI, sei lá, agentes secretos. E aí o cara falou, puta, não tem como, você não quer descer aqui? Eu falei, tá bom, puta, aí vou eu com uma mala pesadíssima, andando, sei lá, 5, 6 quarteirões, com a rodinha no pedregulho quebrada, pra chegar. Foi bem derrota. E aí a gente ainda tentou, nesse dia aí, a gente ainda tentou deixar a mala no... Isso, no hotel, é verdade. No hotel, que não era o hotel que você tava hospedado, né? Isso, você falou pra mim, não, chega lá no hotel, no Hilton, com o cara de quem tá hospedado, falou, não posso deixar minha mala aqui. Óbvio que não deu certo, né? Pra mim deu certo, eu não sofri nada. A gente achou depois um lugar lá no centro de turismo, lá no... Não é centro de turismo, mas informação pro turista, sabe? Tinha bem perto ali do centro de convenções, aí você podia pagar $5 e deixar a mala lá. Foi isso que salvou. Foi uma boa arrastada de mala pela rua. Foi. É, e as rodinhas não são feitas pra isso, né? As rodinhas são feitas pra rodar no aeroporto. Piso liso, né? Sem nada. Se tiver uma pedrinha no meio, a roda desmonta, né? E depois fica toda arriscada, nunca mais recupera. Exato. É que nem carrinho de supermercado. Que a rodinha fica balangando de um lado pro outro. A rodinha fica rodando doidinha, assim, né? Fica girando sozinho. Exatamente. E ela nunca mais volta. É o carrinho Nemo, né? Sua vida tá afetada pra sempre depois que a carrinha tá uma pedrinha. Ai, ai, ai. E a minha mala não era daquelas que tem rodinha que anda pra todos os lados, sabe? É só pra frente e pra trás. Então aquela que você tem que dar uma deitada nela, né? Sim, tava uma merda colossal, velho. Mas enfim. Aí eu peguei aquela calçada que é com uns quadradinhos, assim, sabe? Que tem... Enfim. A calçada anti-mala. Isso. Basicamente todas. Por que os fabricantes não resolvem isso, né? Não fazem uma mala com roda dessas emborrachadas, sabe? Isso. Com roda de BMX. Esses carros de bebê novos aí, que vem com umas rodas gigantes, parece roda de Jeep, sabe? Que é justamente pra você andar. Eu invejo quando eu vejo esses carrinhos de bebê. É mesmo, né? Tem esses carrinhos de bebê que os caras compram pra poder correr empurrando o carrinho de bebê, né? Fazendo então, um exercício. E a roda é super, meu, a roda é melhor do que o seu carro. Isso. Aí você podia ter uma mala que você vai correr empurrando a mala. Pra, isso, sei lá, emergências, tá, ou pra fazer um jogging com a mala. Vai enfrentar todos os tipos de terreno. Tá bom. Vai lá. Então, a gente saiu do hotel e foi pro outro hotel, né, desolados, arrastando, fazendo aquele barulho na madrugada, assim. E a gente chutou uma pedrinha com o dedão do pé, e, enfim. A gente chegou e, na verdade, o hotel era melhor que o hotel que a gente estava. O que, assim, seria um grande alívio diante de tantas coisas ruins. Mas eles deram um quarto bem merda pra gente, assim, que era num canto, assim, e, enfim, foi horrível. E tinha sangue no travesseiro e o Guga pegou isso. Putz, a gente foi pra Fortaleza agora, casamento de um amigo, e aí eu cheguei no hotel, mesmo tô chegando no hotel 3 da manhã e tal, e aí quando eu chego lá tem sangue no travesseiro. Olha só. Mataram alguém e botaram você no quarto. É. Eu tenho uma amiga que foi pra um hotel no Pará, no interior do Pará, e aí tinha lá escrito assim, sujar o travesseiro, R$15, sujar o travesseiro de sangue, R$20. É porque é premium, né? Premium. É o travesseiro freemium, né? Ele é de graça se você não sujar com sangue. Se você sujada sujar com sangue. Sujada de travesseiro, R$15. Sujada de travesseiro premium, R$20. Ai, caramba. Se você quiser sujar o travesseiro e conectar na internet ao mesmo tempo, sincronizar com todos os seus aparelhos, usar no tablet, celular e no desktop, aí é R$25. Mas o pior é que assim, era sangue de nariz. E aí? E aí você. Essa era a minha suspeita, porque era um sanguinho, entendeu? É de nariz, é de orelha, né? É, de espinha, né? De espinha, meio espinha. Não, de espinha era mais do que de espinha. Só se fosse uma espinha bem grande. Mas eu vou falar o nome do hotel porque eles merecem. Chama hotel, como é que é o nome do hotel? Chama Cariri Beach. Cariri que Beach nome hotel. Também. Não, cara, e depois eu descobri, o taxista me falou que o hotel pertence a uma família, que o hotel quebrou, e as pessoas que estão lá moram lá. E o hotel é um lance pega trouxa, pega gringo trouxa. É que, tem umas fotos super maravilhosas. É, tem umas fotos absurdas, assim, de quando o hotel foi construído 40 anos atrás. E ele falou: não, isso daí é pega trouxa. Aí eu falei, obrigado. E aí eu saí do... O falou isso, pega trouxa? O taxista falou isso. Não, esse hotel aí é um hotel pega trouxa. Tá, achei que era o próprio hotel que tinha falado isso. É com aquela sutileza típica do cearense, sabe? E aí, imediatamente me ligou um alerta, né? Eu passei a olhar cada canto do hotel. E tipo assim, você ligava a TV a cabo, aí tava falando assim, tinha um negócio da Sky falando assim, você não pagou a sua conta da Sky. Nossa. E não tinha nenhum canal. E a cortina tava suja de sangue também. Então, uma hora esse cara parou de limpar. Ele ficou com nojo do próprio travesseiro e limpou na cortina. Teve um assassinato nesse cara. Não, mas você avaliou o sangue da cortina pra saber se era sangue de nariz? Era pouquinho também. E era na altura de um nariz, então eu costumo achar que era sangue de nariz. Técnicas forenses com Guga Mafra. Eu tenho uma boa história de hotel também. A gente foi pra Montreal uma vez. Eu fui com a minha família pra Montreal. E a gente tava voltando de Montreal pro Brasil. E aí a gente teve, na verdade não foi tão grave assim. Teve um atraso de voo. O aeroporto de Montreal fechou por causa do tempo. E a gente perdeu a conexão que a gente faria em Toronto. A gente ia de Montreal pra Toronto e de Toronto pra São Paulo. E aí por conta do fechamento do voo em Montreal, a gente perdeu o voo de Toronto. E foi pra Toronto e teve que dormir uma noite lá. E aí eu cheguei lá e fui pedir o voucher lá pro cara da companhia aérea. A gente ficou tipo uma hora e meia esperando o voucher. Era de madrugada já. Era, sei lá, uma da manhã. E a gente esperou mais uma hora pro cara aparecer com o voucher e tal. E aí o cara veio com o voucher do hotel. E aí tinha lá o nome do hotel, que eu não lembro qual que era. E tinha um telefone pra eu chamar a van do hotel pra buscar a gente. E aí eu fui no orelhão, chamei a van do hotel. E o cara falou assim, ó, vai levar mais ou menos uma hora pra gente chegar aí. Putz, mais uma hora, tipo, era duas e tanto da manhã já. E aí nesse meio tempo eu peguei o telefone e eu entrei no TripAdvisor. E aí o primeiro comentário sobre o hotel no TripAdvisor, tinha uma foto do hotel que parecia um motel, na verdade. Ele tinha umas casinhas cor de rosa, assim, muito detonado. O cara aqueles já tava... motéis americanos de filme. Não, o motel americano é aquele que é tipo um prédinho com essa sacada de madeira, né? É, isso. É, não, não era. Ele parecia um motel brasileiro mesmo, que era um monte de casinha junto uma na outra. E ele era meio cor-de-rosa e muito detonado. Tipo, a foto dele no TripAdvisor já era detonado. Aí eu olhei o primeiro comentário, tava assim, "This is Bates Motel. You better sleep on the streets." Esse hotel é o Bates Motel. É um hotel armadilha. É melhor. Não, Bates Motel é o hotel do Piscose. Ah, entendeu? Do Bates Motel. Esse hotel é o Bates Motel. E, tipo, é melhor você dormir na rua. E aí você pensou, não, é exagero, né? Não, eu não fiz isso. Aí eu vi que tinha um hotel no aeroporto, sabe? Anexado ao aeroporto. E era um Marriott, uma coisa assim. Aí eu falei, quer saber? Vamos ficar aqui no hotel do aeroporto. E aí a gente foi, chegou no hotel do aeroporto sem reserva, sem nada, 3:30 da manhã. E eu falei, tem um quarto pra gente? Aí a mulher falou, tenho. Agora, 3:30. Eu falei, me dá um quarto aí. Aí ela pegou e me deu o preço, que eu não lembro quanto era. E era aniversário do Eric, meu filho. Era aniversário dele nesse dia, era aniversário dele de 7 anos de idade. Aí eu falei assim, é o aniversário dele, me dá um desconto. Aí ela olhou assim com uma cara de pena, assim, tipo, coitada desse cara. 3:30 da manhã, o filho... O Eric tava dormindo em cima das malas no carrinho. Aí ela me deu um desconto grande lá e a gente ficou nesse hotel aí. Aí eu tinha que trabalhar, mas aí a minha esposa ia passear, né? E eu falei pra ela, não, vai lá na Sacré-Cœur, que é bonito lá, tem uma vista bonita, ela gosta de igreja e tudo mais. Falei, mas compra esse passe aí do metrô, que chegando lá você pode usar pra subir no funicular, né? Que é um bondinho assim que sobe. E você pode usar o mesmo cartão do metrô. Aí ela foi, comprou o cartão direitinho, chegou lá e não, o funicular não estava funcionando naquele dia. E aí ela teve que subir a pé e é uma bela escadaria. Desculpa, não entendi. Para você chegar na igreja Sacré-Cœur, você tem que subir uma escadaria gigante. Tá, eu sei. Mas para as pessoas preguiçosas, você deixa um funicular funcionando. Para as pessoas preguiçosas, não. Para as pessoas normais. Eu já fui lá. Normais. Isso. O funicular é um elevador que sobe em diagonal. Que sobe no... Isso, exatamente. E aí, ela foi, fez tudo certinho, comprou. Eu falei, olha, compra esse bilhete do metrô, que serve lá também, que vai servir. Aí ela foi toda empolgada e chegando lá, ela teve que subir a pé. Mas por quê? Porque o funicular não tava funcionando. Ah, entendi, agora eu entendi. E justamente nesse dia ele não tava funcionando. Não era uma coisa assim, ah, quebrou e ninguém arrumou. Nesse dia ele quebrou. E você não foi? Eu não fui. Tá, entendi. Eu tava trabalhando nesse dia. Entendi. Por isso que essa é a número 4. Essa é... Nessa coisa de saber dicas de Paris, eu já tinha ido a Paris e eu já tinha ido a Versalhes uma vez. E Versalhes é muito bonito e tudo mais, tem uma parte importante da história. Só que você fica muito tempo nas filas para entrar nas diferentes alas do Castelo de Versalhes, Palácio de Versalhes, Chateau Versalhes. E aí eu descobri, depois que eu tinha ido a Paris a primeira vez, eu descobri que se você comprasse um determinado cartão, você podia furar essas filas. Você ia pegar uma fila paralela e ia poder entrar. E era muito simples, porque você podia comprar no metrô. Só que alguém me deu a informação errada e disse que só podia comprar numa determinada estação do metrô, que eu não lembro qual era. Que é a estação François Mitterrand. François Mitterrand, Antoniette Mitterrand. Okay. Aí a gente saiu da estação que a gente estava, que era perto do nosso hotel, que era a Gare de Lyon, e foi caminhando até essa, acho que chamava Gare du Nord. E aí a gente foi caminhando até a Gare du Nord. E, como sempre, era muito mais longe do que parecia no mapa. A gente andou igual um camelo num sol. A gente chegou lá. Por que você não pegou um metrô? Se você estava do lado de uma estação. Paris é o melhor lugar do mundo, porque qualquer metrô leva a qualquer lugar. Ah, não sei, não me perdi pra cacete. Eu não lembro por que a gente não pegou o metrô, cara. A gente fez esse cálculo que ia dar pra ir andando e que aí de lá a gente ia pra Versalhes, entendeu? Sei lá por que a gente fez isso. Tem muito tempo. Aí a gente chegou e aí nesse dia, exatamente nesse dia, o sistema não estava funcionando e eles não podiam vender pra gente o passe. Então o passe existia. A gente furaria a fila em Versalhes, só que neste dia, exatamente neste dia, o sistema tinha caído e a gente não podia usar. Meu Deus, mas também, caramba, tinha uma marcação com vocês, hein? Tinha uma marcação. Tinha uma nuvenzinha de chuva só em cima de vocês também. Quando vocês se benzeram, era a minha pergunta. Isso, a gente tinha que ter se benzido na Sacré-Cœur, mas como elas foram elas acabaram ficando muito cansadas. E aí, beleza, né? Segundo passeio que a gente fez a pé, porque tinha alguma coisa não funcionando. E diziam pra gente que a Itália que era assim. Mas tudo isso aconteceu na França. Uhum. A gente ia subir a Torre Eiffel. É o passeio mais típico que você pode fazer. Se você tiver 3 horas em Paris, você pode ir até a Torre Eiffel, subir a Torre Eiffel, descer a Torre Eiffel, aquela coisa. E ir embora tirar porque... Tirar selfie na Torre Eiffel. Tirar selfie. Nessa época a gente nem tirava selfie, mas tudo bem. Aí a gente foi pra Torre Eiffel, chegou lá, olhou, tinha 4 filas, todas gigantescas. Todas pareciam levar, sei lá, 1 hora para você conseguir chegar no elevador para subir a Torre Eiffel. E aí a gente ficou olhando aquelas filas, e tinha uma fila que era assim, 10% menor. Não era uma fila muito pequena, entendeu? Era uma fila grande, mas ela tava 10% menor. Aí a gente atribuiu isso a um fato do destino, que às vezes tem uma fila menor que a outra. Você entra nessa fila, ela fica do mesmo tamanho das outras filas, e assim as coisas se resolvem. Não era estranho a gente entrar nessa fila. Aí a gente pegou, entrou nessa fila e ficou lá na fila um tempão, curtindo. Afinal de contas, a gente tava embaixo da Torre Eiffel, tava fazendo um dia bonito, a gente tava super feliz de subir na Torre Eiffel, e ficamos lá esperando. E aí a fila foi avançando. Quando a gente já tava, sei lá, 40 minutos nessa fila, eu olho que tem uma placa escrito Ecalier, ou seja, era a fila da escada. E a outra fila era a fila do elevador? As outras 3 filas eram filas do elevador. Nossa. E você tem que pagar o ingresso, não é pra usar o elevador, você paga o ingresso pra subir a Torre Eiffel. Se você pegou a fila da escada, você vai pagar pra subir de escada. Isso, é. Putz, e é escada pra caramba, é muita escada. Cara, é a Torre Eiffel, né? Não é tipo 3 andares. Não, é gigantesca, cara. É tipo 20 andares. Não, e o elevador é em 2 fases, né? Você pega um elevador que para no meio. E aí você desce ali no meio e pega um outro elevador, se eu não me engano. Não, o elevador é uma obra de arte, cara. Porque ele é um elevador que, de fato, é um elevador que anda na diagonal. Verdade. É, e a gente não conheceu esse elevador. Porque a gente tava naquele ponto em que não dá pra retornar, sabe? A gente já tinha perdido 40 minutos naquela fila. Se a gente desse pra trás, a gente ia ter que ficar mais 40 minutos na fila. para poder subir de elevador. Aí a gente fez uma pequena conferência entre nós e decidimos subir a Torre Eiffel de escada. Muito bem. Pelo menos foi uma experiência diferente, né? A gente tirou fotos na escada. A escada é aquela escada de metal, sabe? Quando você pisa, você sente assim uma vibração, assim, sente que abaixou um pouquinho, que não é muito firme. E aí a gente foi subindo. Ah, eu até fiz uma musiquinha pra minha esposa, que ela é gremista. E aí eu tava... Você não vai cantar pra gente? Eu vou cantar pra vocês. Eu subi na frente dela, eu dei um gás, subi um pouco mais, peguei e comecei a filmar e cantei a musiquinha. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos cansados de fazer tudo a pé. Que momento. Porque era simplesmente o terceiro passeio que a gente estava fazendo a pé, por desgraça do destino. E aí a gente teve uma crise de riso e ficou mais difícil ainda de subir a escada. A gente teve que parar no meio e ficar rindo, e recuperar o fôlego para voltar a subir. Basicamente, todo o top 5 até agora foi sobre isso. Foi sobre andar. Procurar o hotel a pé, andar a pé na rua, ir pra Saca que era a pé, e subir a escada a pé, ir a pé comprar o passe de Versalhes, não conseguir, e aí depois ficar andando a pé em Versalhes, e agora subir a pé o Torre Eiffel. Exatamente. Depois que a gente subiu, a gente foi, tirou foto, apreciou a vista, comeu na lanchonete, fez todas as coisas. E a gente falou, porra, será que a gente não tem o direito de descer pelo elevador? Só porque a gente comprou um ingresso de escada? Aí a gente decidiu que a gente ia entrar no elevador e se alguém pedisse o passe, a gente ia mostrar e talvez fôssemos expulsos do elevador. Mas a gente achou que valia a pena arriscar porque a gente estava muito cansado. Aí a gente entrou no elevador, o elevador foi, aí vai enchendo, né? Entra, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas de cada vez. Aí, quando ele fechou a porta e começou a descer, a gente começou a celebrar dentro do elevador. A gente fez a maior festa e ninguém estava entendendo nada, que era a nossa alegria de não ter que descer a escada. Então, agora é o anticlímax, porque não tem nenhuma história envolvendo o número 1, mas ele definitivamente foi o pior. Lembra quando a gente estava no Rio, passando 2 dias lá, e teve que desfazer as malas e refazer as malas e tudo mais? Sim. Nisso aí a gente se desorganizou, e a gente naquela coisa de guardar o dinheiro em lugares diferentes. Até agora estava super organizado, né? Isso, isso. A gente, na história de guardar dinheiro em coisas diferentes, para não perder, para não roubar e tudo mais, em algum momento, no Rio de Janeiro, a gente perdeu 400 euros. Caramba! Nossa! 400 euros. E a gente só percebeu isso quando a gente estava em Paris e o dinheiro acabou muito antes do previsto. A gente falou, cadê? A gente tinha dinheiro para comprar isso. E aí a gente foi recapitular e a gente chegou à conclusão que a gente tinha perdido esses 400 euros no Rio de Janeiro. Nossa! E, ah, cara, caiu do envelope, ou sei lá, onde a gente estava carregando, caiu e deve ter ficado no quarto, assim. Foi a maior gorjeta que alguém já pagou. Nossa. Nesse hotel na história. E alguém ficou muito feliz de ganhar 400 euros. Na época não estava tão sinistro, mas de qualquer maneira é muito dinheiro para você perder de uma vez, né? Sim. Devia valer pelo menos uns R$1.000 na época. Não, pelo menos 1.500, né? Nunca teve abaixo de 3. 1.200, né? R$1.200. E aí, por causa disso, eu não comprei o primeiro Rock Band que eu vi pra PlayStation 2, que eu vi na Fnac de Paris, que eu nunca tinha visto. E aí eu vi, mas eu não tinha mais dinheiro pra comprar. E aí eu fiquei tristão por muito tempo. Até eu conseguir comprar. Essa foi a grande perda de toda a história. É por isso que é o top 1. Por isso que ele é o número 1. Foi a parte mais triste. Não, agora sabe qual é o mais sinistro, assim? Tipo, a gente sempre tem esses pensamentos na vida, né? Ah, foi tudo muito ruim, mas você tava em Paris, você viajou e teve uma experiência e tudo mais. Então, assim, sempre tem um lado bom mesmo em coisas ruins, assim, porque poderia ser muito pior, né? E aí, o que é curioso é que em 1º de junho de 2009, um voo que estava saindo do mesmo aeroporto que a gente pegou, que era o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, para Paris, foi o avião que caiu. Foi o AF-447. Era o mesmo voo? Não era o mesmo voo. O nosso voo era o 443, mas eu não sei se era a mesma aeronave, eu nunca consegui descobrir. Caramba. Mas você vê, 2 anos depois o avião caiu, cara. Então esse top 5 tá tranquilaço. Caiu porque deve ter faltado uma peça. Pensava, exato. Era outra vez que a gente não decolou com a peça, deu mó merda. A irmã do François Mitterrand ficou aí. Melhor decolar sem. É melhor a gente decolar sem mesmo. Putz. Sobrou essa peça aí. Acho que não serve pra nada. Caramba. E na volta foi tranquilo? Na volta foi tranquilo. Na volta a gente pegou um voo. Só que aí, isso foi um problema também. Os caras não marcaram os assentos pra gente quando a gente remarcou a volta, sabe? Aí os caras não marcaram, aí na volta a gente tava em assentos diferentes. A gente conseguiu o segundo andar, que é sempre muito maneiro nos voos da Air France, mas a gente não tava no mesmo lugar, a gente pegou dois assentos no meio. Nossa. E aí, enfim, eu ia viajar longe da minha esposa, né? Aí eu falei pro cara, porra, cara, eu tô viajando com a minha esposa, a gente teve um monte de problema nessa viagem, será que você trocaria o assento com ela? Aí o cara olhou assim com aquela cara de, putz, cara, não me pede isso. Falei, ela tá sentada no meio. Aí o cara não falou nada, assim, ele respirou fundo, pegou as coisas dele e saiu. E foi trocar de lugar com ela. Meu Deus. Vocês aí eu falei, putz. Dólares com esse cara. Com Não, sabe o que que eu fiz? Quando passou aqueles caras vendendo free shop, eu comprei um Toblerone e mandei entregar na poltrona tal. Ah, foi muito simpático da sua parte, Rafael. Foi. Mas não valeu o sacrifício. Não, mas os assentos do meio, mesmo no segundo andar, eles são mais espaçosos, é legal, sim. Cara, eu não ia. Eu não tava, não. Eu ia falar assim, cara, desculpa, eu sinto sua dor, mas eu não vou trocar, não, cara. Foi mal. Não dá, isso não tem como. É, o cara foi legalzão. Ele trocou um corredor por um meio. É, eu não faria isso. Nossa, nunca. Velho. Nunca. Realmente, esse cara merecia mais que um Toblerone. Você tinha que encontrar esse cara hoje e... Você devia mandar um Toblerone por ano pra esse cara. Exato. É vitalício, né? Toblerone vitalício. Ou comprar aquele Toblerone gigante, né? De 4 quilos. Isso. E mandar pra ele, que aí se ele não pudesse comer esse Toblerone todo, pelo menos ele teria onde morar. Seria dentro da embalagem do Toblerone de 4 quilos. Cara, fazer isso num voo curto, até tudo bem, vai, mas num voo desse aí de 12 Paris, horas. Rio de Janeiro. 12 horas. Pelo amor, velho. Que você vai chegar no Galeão. É, o cara. Se você fosse chegar no paraíso, né? Chegar no Galeão. Vai chegar no Galeão. Já pensou? Se esse cara ouvir esse programa, já pensou? Então, cara, eu quero dizer muito obrigado. Sei lá, era brasileiro, eu consegui conversar com ele. Não, se ele ouvir esse programa, cara, muito obrigado, você foi demais. Não, não, se esse cara estiver ouvindo esse programa, por favor, entre em contato. Não, cara, não fala isso. Um monte de gente vai entrar em contato, como que ele vai provar que era esse cara? Não, é prova, entre em contato com provas. Se cartão provas, de embarque. A gente vai ignorar. É, cartão de embarque com a poltrona 12C e uma foto de que você foi viajando no meio. E aí... A gente vai mandar... E aí embalar o código de barras do Toblerone que você recebeu. É. E aí a gente vai mandar um Toblerone por ano pra esse cara. Isso aí. cartas@gugacast.com Teve uma vez que eu viajei com meu pai, coincidentemente, num voo da Air France também, indo de Paris pra São Paulo, eu tava com meu pai. A gente criou uma estratégia clássica, era uma fileira de 3 assentos, sabe? Tem uma janela, sim, um meio e um corredor. E a gente fez a estratégia clássica de eu marquei a janela pra ele, o corredor pra mim, e não marquei o meio. Porque existe uma chance menor de alguém marcar esse assento, entendeu? Pode ser que, sim, alguém marque, mas a chance é menor. Se diminuiu a chance de alguém sentar aí com você, e você fica com aquele assento pra você. O Merigo sabe disso, que ele já viajou comigo algumas vezes, e ele sabe que eu tenho amanhã. Essa é a manobra Guga Mafra. Dá certo. É, The Guga Manuva. Só que aí não deu certo. O cara veio e sentou no meio, voltava lotado, e veio um cara e sentou no meio. E eu tinha combinado com o meu pai o seguinte, falei, ó, se vier alguém sentar no meio, aí a gente troca, porque o cara obviamente vai querer trocar. A gente troca e a gente vai lado a lado. Só que a gente tava, tipo, muito estourado de andar durante vários dias e tal. Aí quando o cara chegou e sentou no meio, eu olhei pro meu pai e falei assim, tipo, deixa o cara no meio, azar. E eu vou aqui no corredor, meu pai ia na janela, que ele gosta encostado na parede. Tipo, azar, deixa o cara aí no meio. Mas aí no meio do voo, meu pai começou a roncar. E ele roncou, tipo, pra valer. Ele roncou como um viking. Aí eu olhei pro cara e falei, você quer trocar? Quer vir pro corredor? Aí o cara olhou pra mim assim com uma cara de, o que você faria isso? Aí eu falei, minhas preces foram atendidas. É. Valeu a pena ter trocado um corredor por um meio naquele voo da Air France. Aí eu falei, ele é o meu pai. Aí o cara, aí o cara trocou comigo, ficou feliz. E eu acho que esse cara era um padre, mas ok. Se ele era um padre, tem muita coisa explicada aí. Ele vai poder provar um milagre de um santo e esse santo vai ser canonizado. E ele tava com uma roupa que tem aquela gola de padre, sabe? Sim. Mas eu não sei se era só um cara francês muito estiloso ou se ele era realmente um padre. Pelas possibilidades. Porque os padres são muito estilosos. Não, ele não tava de batina. Ele tava de terno, mas a camisa que ele tava por dentro tinha uma gola que parecia de padre. Ele tem uma gola que junta a gola, né? Porque por algum motivo padres têm que ter uma gola única, assim, né? Então eu não tenho certeza se ele era um padre ou um cara muito estiloso que se parece com um padre. Então, mas enfim, essa é a sua história, Rafael? Essa é a história. Excelente, parabéns. Coitado, parabéns nada. E você chegou aí pra França de novo? Eu fui sobrevivido, só se for. Nunca mais fui pra Paris, nunca mais. Infelizmente, iria numa boa, mesmo com todos esses problemas. É, a gente tem que combinar de novo. Então, ok, muito obrigado por compartilhar a sua história. E a gente vai agora para a terceira parte, onde a gente deveria ler e-mail, certo? Certo. Parte 3. Cara, isso é tão excelente. Essas vinhetas vão ficar pra sempre. Maravilhoso. Parabéns. Na terceira parte do programa, Merigo, como eu te falei no começo, a gente lê e-mails que você pode mandar para cartas@gugacast.com. Sacou? Cartas, arroba, entendeu? Sacou a piadinha? Não. Porque você não vai mandar cartas de verdade. Ah, tá. Você manda para um e-mail escrito cartas. É uma maronada, entendeu? Tá. Ok. Foi bem maronada mesmo. Não teve graça. Só que é o seguinte, a gente tá gravando os primeiros episódios em adiantado. A gente tá gravando vários episódios e nenhum deles foi pro ar ainda, então não tem como as pessoas mandarem carta, porque elas nem sabem da existência desse e-mail. Elas nem sabem da existência desse podcast nesse momento. Tá. Então, ao invés de fazer cartas, a gente só fica... É como se a gente mandasse uma carta um pro outro. A gente só vai comentar coisas. No último programa, o Rafael contou pra mim um livro que ele tava lendo, que é muito legal, sobre... O que que era mesmo? Era sobre as crianças que têm o melhor desempenho em educação no mundo. É, por incrível que pareça, o Rafael lê essas coisas. Ele é igual você, Merigo. ele lê livros, igual você e o Cris. Tá. Ele lê livros que não são histórias. Tá. E eu selecionei aqui pra gente comentar, de novo, eu falei lá no começo do programa sobre as notícias que a gente vê aqui, e uma coisa que eu sempre quis comentar com meu irmão, que a gente morou junto a vida inteira e sempre compartilhou esse tipo de coisa, são as comidas que você tem morando nos Estados Unidos, cara. Porque elas são impressionantes. A primeira coisa a respeito das comidas nos Estados Unidos é que elas não estragam. Sabe aquela história da batata frita no McDonald's que não estraga? Sei. Isso vale pra tudo aqui. Eu esqueci um queijo na geladeira já. Nossa. Por alguns meses, e ao invés dele virar um camembert, ele continuou igual, cara. Ele tava lá. É por isso que o queijo americano é o cheddar e não o roquefort. Pois, roquefort. É, exato. O leite também não estraga. É estranho, porque no Brasil a gente acostumou a comprar o leite longa vida, né? O leite de caixinha. Cara, sabe quando o Donald Trump fala assim, make America great again? E aí a Hillary Clinton fala que America is already great. A Hillary tá certa. Que o que faz desse país um grande país são os vários tamanhos de embalagem de leite. Isso. Ah, agora sim. É isso, vocês estavam em dúvida? Porque no Brasil você só tem um litro, o que às vezes é muito pouco, e na maioria das vezes é muito, porque ele estraga antes de você acabar isso. Um litro. Dura 3 dias só depois também. É, né? E se você não toma, tipo, ele dura o quê? 2, 3 dias aberto? É, isso. Então. Não toma 333 ml por dia? Exato. A conta é exatamente essa, na verdade, 333,33. Isso. Tem que tomar uma latinha de coca e de leite por dia. É, teve alguns períodos no ano passado que eu fiquei, eu morei sozinho no Brasil. A minha família estava aqui nos Estados Unidos e eu estava no Brasil. E eu jogava o leite fora. Eu anotava o dia que eu abri e dava 3 dias eu jogava a maior parte dele fora porque tinha estragado já. Aqui não, cara. Aqui tem embalagem de 250 ml. Que é tipo uma lata de leite. É uma caixinha pequenininha que a gente vê nos filmes. Ah, que tem nas escolas, que eles têm mais canudinho. Tem mais embalagem que leite. Exato, tem embalagem de 250 e de 500, de 750, de 1 litro, de 1 litro e meio e de 1 galão. Não, mas espera aí, eles realmente usam mililitros e litros? Não, claro que não, vem tudo em 4 claro de não. Polegada, é tudo assim. Ah, agora sim, que é, esse é o sistema imperial. Ó, você nunca pode compreender a relação entre as unidades de medidas. Eu vou te falar que eu aprendi bem, cara. Eu já tô conseguindo entender Fahrenheit dá pra entender bem. Eu já sei a minha altura em pés e polegadas. Isso, eu tenho 6 pés e 2 polegadas. Isso eu já aprendi. Mas líquido é medido em fluid ounces. onças. São... Flui. Como é que a gente traduziria isso em português? Onças fluidas. Onças líquidas. Onças líquidas. E, cara, esse eu não entendi ainda não. Esse eu desisto. Na embalagem sempre tem a tradução. Você tava falando disso e eu ia comentar que na Suíça, eles usam só a unidade de medida necessária para expressar aquela quantidade, mas usando o sistema decimal, ou centesimal. Que é assim, se uma lata tem 273 ml, vem 273 ml. Agora, se ela tem 350 ml, ela vem 35 centilitros. E se ela tem 500 ml, vem 5 decilitros. Eles não ficam gastando assim, sabe? É, você estudou isso, você tem que usar agora. É, e a Suíça, né, cara? É, sei lá, os caras nascem falando 4 línguas e calculando decilitros. Então, essa merda agora usa. Genial. Ia ser legal se as placas de trânsito tivessem também decâmetros. Próxima saída, um decâmetro. Então, mas além das várias embalagens de leite, e tem vários sabores de leite também, cara, se for entrar, leite é assim, tem uma geladeira no mercado, tem uma geladeira de, sei lá, 6 portas, e é só pra tipos de leite. E é só leite, leite puro, mas aí tem o leite que é vitaminado, tem o leite que é sem lactose, tem o leite desnatado, tem várias graduações de gordura no leite, o que também é outra coisa muito confusa, porque eu descobri depois de um tempo, vocês já vieram aqui para os Estados Unidos, vocês já devem ter visto um leitinho que eles tiram junto com café, né? Já vem, vi. Vem num copinho bem pequenininho. Sabe qual é, Merigo? É, sim. Aquilo não é leite. Da geladeira, essa... É, geralmente é half and half, que é metade... Que é tinta branca. É, que é o que você precisa mesmo, né? Liquid paper. É. Isso, liquid paper. Um ml de liquid paper no seu café. Se você datilografar alguma coisa errada, você pode usar ou você pode misturar no café. Isso. Exato. Cara, eu me comparo que aquele bagulho fica fora da geladeira. Isso é tipo... Não tem como um treco desse lácteo ficar fora da geladeira. Eu vou chegar na parte de fora da geladeira, cara. Senão, isso é o de menos. Tem coisa muito pior. Deixa eu só explicar o leitinho primeiro. O leitinho, na verdade, ele é half and half. Ele é metade leite e metade creme. E creme é tipo uma espécie de... É, sabe creme de leite fresco que você compra no supermercado? Sei. É um creme de leite meio líquido. Aquilo aqui se chama só creme. E é isso que a gente põe no café. Metade creme de leite, metade de leite. E guarda fora da geladeira. É. É porque tem tanta gordura, cara, que whatever. Não tem problema. Mas... É tipo banha de porco. Ele é usado pra conservar os alimentos. Mas o que é impressionante perder. É o seguinte. No Brasil, a gente acostumou todo mundo... Merigo, você compra leite da fazenda, que ele vem numa garrafa, na padaria, ou você compra leite de caixinha no supermercado? Caixinha no supermercado. É, eu também. A gente comprava leite que vinha no saquinho na padaria 20 anos atrás, mas desde que... Leite A, B, C. É, leite mas... tipo C, né? Mas desde que o leite de caixinha passou a ter o mesmo preço, a gente não compra mais, né? A gente compra só esse leite longa-vida. Não. É, aqui não, cara, que nem existe isso. Existe, assim, mas é num canto obscuro do supermercado. É coisa de maluco comprar aquilo. Só quem compra aquilo é a gente que estoca coisa num bunker pra Terceira Guerra Mundial. Tá. Só que o leite que é fresco, que você compra no, na garrafa, ele dura 10 dias, cara, na geladeira, ele não estraga. É bizarro isso. De vacas especiais. É, sei lá, cara, eles devem por muita vacas coisa que comem tipo. Capim de plástico. Agora, isso aí que você falou, Merigo, de ter coisa láctea, que é conservada fora da geladeira, uma vez eu precisei comprar aqui comidas que não iam estragar pra uma viagem que a gente ia fazer e tal. Eu fui lá e comprei algumas comidas, e dentre essas comidas eu comprei um burger mac and cheese. Nossa. Mac and cheese é um tipo de, é um macarrão bem típico que tem aqui, que é macarrão com sim, molho de queijo. Sei, é uma pílula que você bota na panela é. E sai isso. Ele é um prato, ele é um prato bem típico que tem aqui. É tipo um miojo, né? É, isso. Nem sei o que você falou. Ele é um macarrão. Vem num saquinho, vem tudo junto num saquinho. É, ele é um macarrão e vem um pozinho que vira um molho de queijo, né? Um molho nossa. Sabor queijo. É bem tosco, mas é gostoso. E é bem típico daqui. Aí eu tenho esse, só que ele vinha com pedacinhos de carne. E eu simplesmente comprei. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu fui olhar aquilo e falei, cara, isso aqui não tava na geladeira. Como isso pode ter carne e não estar na geladeira? Carne, Merigo. Podre, né? Carne, carne não fora da geladeira. Aí eu fui olhar, eu fui ler, falei, não, isso tá errado. E aí é isso, cara, ele é embalado de um jeito específico lá, que, sei lá, num método específico, que eles conseguem conservar. E o molho também tem leite, eles conseguem conservar leite e carne fora da geladeira. Aí eu comi um, mas eu me senti tão errado, cara, fazendo isso, que o outro, eu falei, cara, sabe, você tá comendo porque tá escrito ali que você pode comer. Eu não passei mal, não teve nada, mas foi muito estranho. Que bom que você tá vivo pra contar, porque você arriscou a sua vida. É, e era de uma marca conhecida, assim. Era, assim, se você tiver de fato que guardar comida para uma guerra nuclear, ou se você for pro espaço, talvez seja. É legal que essa tecnologia exista, mas. Lógico, mas pro dia a dia. Dia a dia, né? É. Você toma até a cerveja de Lost na Terceira Guerra Mundial. Cerveja de Lost, verdade. Lembra que o Sawyer acha na... O negócio ficou, sei lá, 40 anos a cerveja lá. E o cara toma. Eu tenho uma cerveja que eu ganhei de... Não sei se você lembra dos anos 90, que tinha cervejas dos times. Você lembra disso? Não. Dos times de futebol? Tem até hoje, eu acho, umas tosqueiras dessas. Tinha a cerveja do Flamengo, a cerveja do Corinthians. E em 1996, 97, o meu cunhado na época, o ex-marido da minha irmã, me deu uma latinha de cerveja do Vasco. Nossa. E ela tá lá até hoje, você guardou. Cara. Nossa, caramba. Você podia fazer o teste, hein? A gente devia tomar isso num vídeo do YouTube. Caraca. É. Você já viu aquele vídeo no YouTube do cara que bebe Pepsi Cristal da década de 90? Não. É de 94, não é? A Pepsi Cristal? Acho que sim. E aí o cara fez um vídeo, faz uns 2 anos isso, ele toma. Ele abre a Pepsi, toma, fez um vídeo. E aí o que acontece com ele logo depois? Ele vomita tudo? Vomita tudo, exatamente. Sério, mas ele ficou com nojo ou o negócio realmente tava ruim? Ah, sei lá. O cara vomitou, acho que passou meio mal, deu um... Eu vou fazer isso um dia. Eu vou fazer, quando o Qual é a Boa e Vídeo voltar, eu vou tomar minha cerveja de 20 anos. No ano que vem ela faz 20 anos. Nossa, comemoração. Porque eu lembro que ele me deu essa latinha no ano em que o Vasco foi campeão brasileiro, que foi 97. Nossa, assim. Por isso que tem tanto tempo. Faz tempo. É, na verdade eles foram campeões mais uma vez em 2002, mas beleza. Mas e vocês já vieram pra cá e comeram coisas inusitadas? Cara, deixa eu lembrar o que é que eu comi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu achava a comida mexicana maravilhosa. Tem todos aqueles sucos de frutas que não tem sabor de nenhuma das frutas. É, existe. Verdade. Tem um suco aqui que é de maracujá, cara, e ele não tem a menor semelhança com o maracujá que a gente conhece. Mas eu gosto. Eu acho que os americanos, eles dominaram uma arte, uma parte da culinária muito específica, que são sabores artificiais. Então, assim, quando você come uma bala americana, você come tipo um Starburst. O sabor artificial de cereja que eles escolheram pra essa bala, ele é tão maravilhoso que eles só podem ter um sommelier de saborizantes. É toda uma ciência, né? É toda uma ciência. São os melhores sabores de... E, sabores assim, artificiais. Porque não é sabor de cereja, de verdade. Não é sabor de cereja. É um melhor sabor artificial qualquer. De cereja. É. Não, na verdade é um sabor artificial qualquer que eles denominaram cereja. Cereja, claro. Mas a gente consegue identificar, né? Você come e fala assim, essa bala é sabor cereja. Embora ela não tenha nenhum gosto de cereja, ela tem o gosto tradicional do sabor artificial de cereja. É, ela é sabor cereja. Exatamente. Não, e tem essas coisas mágicas, né? Tipo o Skittles, que é muito gostoso, tem os melhores sabores artificiais possíveis. E aí o Starburst parece um Skittles quadrado gigante, assim. Ele tem aquele mesmo saborzinho agradável, só que ele é enorme e ocupa a sua boca inteira. E macio, né? O Skittles é como se fosse um carinho na sua boca. É. O que eu achei super novidade quando eu viajei pela primeira vez pra América era aquelas máquinas de refrigerante de coca, sabe? Que tem 80 tipos de cocas diferentes. É a melhor máquina de refrigerante do mundo. E faz a mistura na hora ali pra... E aí eu tive o objetivo de experimentar todos. Obviamente eu não consegui, mas era justamente isso aí, sei lá, coca e laranja. Coca com laranja, você podia misturar. Não tinha o menor sabor de nada. Mas achei, assim, sei lá, 80 botões pra você escolher. Eu falei, cara, será que essa máquina tem todos os tipos aí? Aí depois que você tem aquela mistura na hora, né? É. É tipo cápsula de... Deve ser um pozinho. É, deve ser uma cápsula de Nespresso de refrigerante. Isso, mistura o pó na hora ali. É, mas é isso mesmo. É, uma outra coisa legal das comidas aqui nos Estados Unidos, e eu acho que também é outra das grandes descobertas que eu tive aqui, que na verdade não é uma descoberta americana, é uma descoberta mexicana, mas é incrível, é que abacate é uma comida salgada. A gente é que come abacate errado no Brasil. Ah, é, eu sei, mas... Tem mudado um pouco, não o tem? O abacate é gostoso na comida, misturado na comida. Sim, sim, sim. E não como uma fruta. Eu sempre comi o abacate como assim, comida mexicana, guacamole, achei maravilhoso. Mas uma vez que me explodiu a cabeça, eu pensei, puta, dá pra usar de outras maneiras? É quando eu comi um sanduíche australiano, sabe? E vem o abacate dentro, incrível. É incrível, exatamente. Quando eu vi isso no cardápio, eu falei, puta, deve ser uma merda. Mas o cara falou, não, isso aqui é coisa típica. Aí é o flat white... E esse sanduíche com abacate, falei, puta, tá bom, vai, vou experimentar. E, meu, uma explosão de sabores. É. Sabe qual é uma coisa típica da Nova Zelândia no sanduíche? É. Beterraba. Eles comem uma fatia de beterraba no sanduíche. Nossa. E no McDonald's, no McDonald's, você pode pedir um Big Mac com beterraba. Nossa. Bizarro, né? Bizarro. É. Mas é ela cozida ou ela é crua? É, isso que... Ela é cozida. Ah, tá. Então, é aquela beterraba vermelhona. Tá. Outra coisa interessante das comidas aqui, eu moro aqui na Flórida, né? E aqui, a cultura da Flórida, ela não tem muita relação com a cultura, quer dizer, ela tem, mas ela não é simplesmente a cultura americana que a gente vê nos filmes, né? Porque a Flórida, ela é mais caribenha do que do sul dos Estados Unidos, que é onde ela tá. Ela tá muito mais próxima do Caribe, em clima, em atitude, em costumes, do que do sul dos Estados Unidos. Porque, assim, do norte da Flórida pra cima já neva, entendeu? E aqui não, aqui é praia o ano inteiro. Sim, é. É. E aqui a comida é muito influenciada pela comida do Caribe. Então, qualquer lugar que você vai tem arroz e feijão. Eu achava que, putz, a gente tinha uma falta de feijão. E, cara, tem feijões maravilhosos por aqui. Tem um supermercado aqui que tem um... Eu vou almoçar lá de vez em quando. E tem um buffet de comidas. E sempre tem um cantinho de buffet de comidas brasileiras. E sempre tem arroz com feijão. Que, na verdade, é um baião de dois. Olha só. É. E tem... Mas vem escrito assim, Brazilian Rice and Beans. Não vem escrito baião de dois. Porque não tem tradução. A gente podia colocar, né? Em Brazilian Portuguese, we called... Rice and Beans, Baião de Dois, and I think that's beautiful. E tem frango com quiabo também, que é bem típico. E é engraçado isso, a relação com a comida brasileira tá sempre aqui. Na verdade, tinha que ter bife acebolado e farofa, né? Essa é a também, verdadeira comida. Sim, comida do dia a dia, verdade. É. Uma vez eu fui num restaurante que servia feijoada. Era um restaurante que tinha várias comidas brasileiras. Eu vi na mesa do lado uns estrangeiros, que eu acho até que eram turistas aqui, não eram daqui dos Estados Unidos. E eles perguntaram pra garçonete, que era brasileira, que diabos era feijoada. E aí ela deu a definição que eu achei brilhante, cara. Ela falou, é uma sopa super salgada com todas as partes do porco. Nossa. Porque se você pensar bem, é isso. E feijão, né? É uma isso. Sopa super salgada. Não, ela falou very savory. Não é super salgada. É super... Como é que você vai traduzir isso? Salgada no sentido de comida salgada. No sentido de não doce. Não, não de que tem muito sal. Mas ela falou isso. Very savory com todas as partes do porco e feijão. Aí os caras... Ah, ok. Vamos experimentar. É, eu gosto de feijão e de porco. É, e eu acho que eles não curtiram. Mas eu achei a melhor definição. É a definição que eu uso desde então, sempre que alguém me pergunta. É, sempre tem essas diferenças, né? O arroz, por exemplo, um amigo meu, uma vez recebeu uns japoneses aqui, e aí os caras falaram, ah, a gente gosta muito de arroz, vocês têm arroz? Aí o cara falou assim, tem arroz, mas a gente não come arroz puro. Aí os brasileiros do lado falaram, não, nosso arroz é puro. Eu falei, não é puro, nosso arroz é com cebola e alho. E aí os caras, caraca, com cebola e alho, como assim? E aí eles foram comer o arroz e acharam diferentaço. E eles acharam eles bom ou ruim? Acharam ruim. Eles gostam do arroz cozidinho só, com o gosto do arroz. Pois é, agora que você falou, eu lembrei de uma história que eu acho que vai ser o final perfeito pra esse episódio. Porque ele vai juntar a ideia que eu falei de que o Brasil é uma grande Croácia, vai juntar a ideia de uma viagem inteira que é uma grande roubada pra alguém, e vai juntar a ideia de comidas estranhas que a gente tá falando aqui no final. Olha só, uma vez eu trabalhava numa gravadora de heavy metal. Acho que eu já contei essa história no Braincast algumas vezes. E aí, a gente tava recebendo uma banda da Noruega. E esses caras da Noruega, a gente levou eles pra comer na churrascaria. No dia seguinte, eles foram comer, sei lá, feijoada, não sei. As pessoas estavam fazendo essa clássica recepção calorosa brasileira. E os caras estavam, obviamente, achando tudo uma merda. Eu acho até que eles eram meio vegetarianos, alguns deles e tal. Então, eles estavam achando duplamente uma merda. E, ou seja, viagem roubada. E eles ficaram um tempão no avião e tudo mais. E aí, em algum momento, eles chegaram pra mim e eu era o assessor de imprensa dessa gravadora. Então eu não tava cuidando deles, eu não tava cuidando da turnê deles em geral. Eu tava ali por perto, mas eu não tava ciceroneando eles, entendeu? Certo. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim, Guga, tem McDonald's aqui? Uhum. Aí eu falei, tem sim. Aí eles, a gente pode ir lá? Só que tinha que ser um lance meio escondido, porque a gravadora tava querendo que eles ficassem lá assinando uns CDs, dando autógrafo, umas coisas assim. E então comendo frango frito. É, eles queriam dar uma escapada sem ninguém ver. Então eu fui, tipo, escondido levar eles no McDonald's. Aí eu falei, tem, a gente pode ir lá? Eu falei, pode. Aí a gente saiu meio escondido, entrou no carro e foi no McDonald's. E aí no carro, cara, eles estavam, isso que eles estavam só 2 dias no Brasil, nem tava tanto tempo assim. No carro eles já estavam assim, com água na boca da ideia de que eles iam comer no McDonald's. E aí eles foram pensando assim, ah, agora sim a gente vai comer, que beleza, não vejo a hora de chegar no McDonald's. E eu tava tipo, caramba, coitado dos caras, né? E coitado do cara que era o cicerone deles, assim, que era o responsável, era o tour manager, era o responsável por receber eles aqui. Que ele tava realmente se esforçando, ele não sabia que os caras não estavam gostando. Depois eu até dei um toque pra ele. Mas aí a gente chegou no McDonald's, e aí a gente chegou naquela fila, né, todo mundo olhando pra aquele menu, assim, que tem em cima dos caixas. Aí eles foram olhando, olhando, olhando. Aí eles chegaram pra mim e falaram, Guga, não tem o Mac Svenska? Aí eu falei, não, o que que é isso? Ah, um negócio assim que tem peixe, batata. Aí eu, não, não, não tem isso aqui não, deve ser só lá da Noruega. Aí eles, ah, e o Mac Svoska? Não tem esse? Aí eu, não, o que que é? Ah, um negócio que tem peixe, batata. Porque tudo tem peixe e batata. Aí eu falei, olha, tem o Mac Fish, peixe. Aí eles, sério? E o Mac Svioska? Aí eu, que tem peixe, batata? É! Aí eu falei, não, também não, não tem. Olha, tem o McFish, ou você pode pedir batata frita, porque você tá no McDonald's. E aí vem batata. É isso. Aí você viu assim a decepção no olhar de uma pessoa, sabe? Ah, não, cara, não, não. E aí eles foram lá e comeram o McFish mesmo. Alguns comeram o McChicken e ficou por isso, né? Que história triste, realmente é uma roubada. Bom, é isso, pessoal. E é bom que a gente termina com aquela vontade de provar um Mac Svenska, né? Que tem peixe e batata. E pô, eu vou pra Suécia agora em outubro. Eu vou provar. E isso. Eu conto pra você. Manda foto. Eu vou fazer isso. Beleza. Vamos fazer um follow-up depois. Vamos. Merigo, muito obrigado pela sua presença e seus comentários. É nóis, brilhantes. Hein? Obrigado pelo convite aí. Rafael, parabéns. Na próxima, a gente vai contar a história de um amigo nosso que foi fazer um intercâmbio no Chipre. Demais. Foi genial. Genial. Boa. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau pra vocês. Adeus.